E aí, Otakus, beleza? Aqui é o Jorge. E o que acontece? Neste podcast, a gente teve um pouquinho de problema com o áudio por causa dos filhos do Murakami que ficaram ao fundo. Então, se vocês notarem esse barulho que ocorreu, então só peço que vocês relevem, porque foi muito difícil tentar removê-los na edição, tá ok? Abraço! E aí, pessoas! Aqui é o Jorge Augusto e eu estou entrando em um terreno quase totalmente desconhecido para mim. Vai ser uma aventura! Aqui é o Fábio Murakami e vamos começar as aulas. Aqui é a Temis e educação é uma das minhas paixões. Isso eu não tenho sombra de dúvida. E sim! Tem mais de 20 anos dando aula, né, Dani? Isso aí. E sim, senhores! Continuando a nossa andança sobre a vida no Japão como um todo, né? Começamos lá com a experiência com o Dan, lá no nosso episódio 7.1. Continuamos hoje com as escolas do Japão, trazendo como experiência o nosso querido Fábio Murakami. Primeiro de tudo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Yoroshiku onegaishimasu. E também trazer, além de trazer aqui, também um pouquinho da experiência como profissional de educação da Artemis, né? Até porque, convenhamos, não é só porque ela manja pra caramba das referências que a gente vai trazer ela hoje. Hoje, vocês verão um lado da Artemis que vocês não viram até o momento. É, o lado de professora, não tem jeito. Uma vez professora, sempre professora, que acaba, mesmo quando não precisa, que acaba explicando tudo nos mínimos detalhes, na verdade. É nos mínimos detalhes. Referência para sódia, vamos lá. É, primeiro de tudo, para a gente poder passar para os nossos ouvintes, como a gente pode classificar a estrutura de ensino no Japão? Começando pelo, então, aqui no Brasil, as tão conhecidas EMEIs, Escolas Municipais de Ensino Infantil, ou Escolas Estaduais de Ensino Infantil. Educação infantil, né? Isso. A gente, pelo menos assim, conforme pesquisa, a gente tem um nome chamado de Youchien, ou tem uma variação, né? Youchien e o Hoikuen. E aí? O Hoikuen, ele pega dos crianças de meses de idade até os seus 6 anos, né? Youchien, por ele ser meio que particular e só tem um pequeno vínculo com o estado, eles pegam crianças dos 3 anos aos 6 anos. Mas, bom, aí a gente vai negociar melhor com os detalhes melhores mais pra frente. Com certeza, mas, Artemis, você tem algum pouquinho de experiência em escolas de jardim de escola infantil? Escola infantil brasileira, para poder a gente fazer um pouquinho de diferença? A experiência que eu tenho é pouquíssima de educação infantil, tá? É, lembrando que a minha formação, eu tenho formação na USP e tal, não sei, lá. Mas assim, eu dei aula como inglês como segunda língua. Então, sim, eu já dei aula para crianças de 3, 4, 5, 6 anos, né? Mas não dentro de um ambiente escolar tradicional, entre aspas. Tá? Entendi. Então, aqui no Brasil, pelo pouco que eu faço, a diferença é que é. Você tem a educação infantil, tá? Ela abrange desde a criança de 2, 3 anos até os 6, até mais ou menos os 6 anos, tá? Pelo pouco que eu me recordo. Antes dos 2 anos, ele é tido como, entre aspas, berçário, tá? Então você pode deixar a criança a partir de sei lá quantos meses. Né? E, geralmente depois, logo depois que a mãe termina a licença, se a pessoa, se a mãe trabalha, né? Termina a licença, porque assim, dentro do Brasil, na experiência que eu tive com as minhas sobrinhas, dentro do Brasil, o que acontece? A mãe precisa voltar a trabalhar. Então, precisa deixar a criança na escola, no berçário, porque não tem quem possa cuidar dela. Às vezes não há como. Então, por exemplo, as duas mais velhas, elas começaram escolinha, entre aspas, berçário, né, por volta de 4, 5 meses. Tá? E fizeram até esse berçário até uns 3 anos, mais ou menos. Aí a caçula, que agora tem 5 ou 6 meses, a minha irmã já colocou ela no berçário. Ela fica meio período só no berçário, né? Pra acostumar. Então é isso que acontece. Aí você tem educação infantil. Aí dentro da educação infantil você tem alguns períodos, eles chamam de períodos, entendeu? É dividido a faixa etária, dividido por... É mais por faixa etária, na verdade, não é por coisas que tem que aprender. Uhum. Né? É mais por faixa etária. Faixa etária de tantos a tantos anos, de tantos a tantos anos, de tantos a tantos anos, até os 6 anos, que é a forte entrada para você ir para o ensino fundamental. Mas isso é como funciona aqui no Brasil. Certo. Murakami, como é que funciona o Yotien? E qual era o nome, o outro nome mesmo? Desculpa, que eu tô com a cabeça. Hoikuen. Como é que funciona o Hoikuen e o Yotien aí no Japão? Entendi. O Hoikuen, ele pega das coisas de meses de idade, que nem a minha sobrinha, que foi dos 6 meses até os 6 anos, ela ficou nesse Hoikuen, né? No caso aí é uma creche / jardim de infância do governo, que eles têm, conforme o que você ganha, que eles te dão a mensalidade, né? É tudo percentual conforme o salário da pessoa. Puta, sério mesmo? É, sério. E o Yotien, ele é meio que particular, sabe? Tá sob os olhos do governo, só que o Yotien, ele não aceita criança menos de 3 anos. Só dos 3 anos até os 6 anos. Então, praticamente, é um jardim de infância, né? Agora, como eu tenho mais experiência pelo Hoikuen, eu vou falar mais sobre ele, né? O Hoikuen, que eu falei pra você, ele pega criança de meses de idade até 6 anos, né? No caso dos seus filhos, que idade que eles foram pro Hoikuen? Os meus foram dos 3 anos pra frente, porque minha esposa ficava em casa, então não compensava eu mandar as crianças com meses de idade, com meses ainda. Uhum. Porque a mensalidade é muito cara. Como ela é no primeiro, ela estava com 3 anos e ela estava grávida do segundo, eu falei, não precisa mais trabalhar. Né? Estou ficando até hoje, entre aspas, aí está com quase 9 anos, 10 anos, sem ela trabalhar, né? Porque não pode fazer filho. Murakami resolveu repopular o Japão, dá nisso. Não, mas isso aqui é a vantagem que você tem muitos filhos aqui, o meu terceiro, ele já não paga a mensalidade. Ah, é? Eu só pago a taxa mínima. Olha! E o quarto também é a mesma coisa, eu só vou pagar a taxa mínima, que seria a comida e alguns materiais escolares, mais nada. Ah, sim. A mensalidade é esse de pagar os professores ou alguma coisa. A mais eu não vou pagar. Entendi. É uma grande vantagem de você ter bastante filhos, fora o... Todo mundo tem até que fala que ajuda do governo conforme a quantidade de crianças que você tem. Que é o conhecido aqui no Brasil como Bolsa Família da Dilma, mas eu acho que isso daí é um nível melhor e estruturado, né? Vamos dizer o que é verdade. Não, socialmente é a mesma coisa, Mara, é a mesma ideia. Não, eu sei. É uma... Não, tô falando, socialmente é a mesma ideia, mas eu tô falando melhor estruturado. Bom, eu não conheço no Japão pra poder comparar. É mais funcional. Então, é que assim, eu digo mais melhor estruturado, porque aqui, pelo que eu posso ver através da mídia, que não é 100% confiável, é que não é tão difícil você pegar essa ajuda do governo, mesmo sem provar muito que tem filhos, mas até aí é algo que eu acompanho na mídia que eu não tenho 100% de confiança em dizer se é verdade ou não. Então, é bom, eu só fiz uma citação mais para poder a gente trazer a ideia. Bom, essa questão da ajuda de custo que você ganha do governo, é, por conta de ter mais do que só dois filhos, a gente acaba vinculando um pouquinho com o Bolsa Família aqui no Brasil, mas como a gente tem essa questão de ser mais funcional, né? Isso. Bom, aqui, como a criança logo nasce, já vai, eu vou direto na prefeitura no dia seguinte, eles praticamente já, quer dizer, antes da criança nascer, eu já tenho benefícios, entendeu? Entendi. Praticamente. Tipo, passou de 4, 12, 3 meses, 3 meses de gravidez, já é considerado como cidadão, já, literalmente. Olha! Mas receber benefícios do governo. A partir dos 3 meses de Bom, aí a gente já conheceu um pouquinho de como funciona o jardim de infância lá no Japão, né? Até porque... É, ele falou mais da parte... É mais da estrutura, né? Aniversário, né? É, mais da parte... É. E essa questão do Yotin ou Hoikuen, fala um pouquinho de como funciona... É, o acompanhamento no colégio, Murakami. Eu não quero voltar um pouco no Yotei e no Hoikuen, mas ali tem muitas atividades que a gente, vocês não têm noção, né? Eu queria abordar. Manda bola. Tipo assim, vocês pensam que é só... Aí no Brasil vocês jogam, entre aspas, tá? Joga a criança na escola e não fazem nada, né? A escola faz tudo, certo? Aqui já é literalmente o contrário. Os pais aqui têm que fazer praticamente tudo. O que tem de funcionário na escola só tem os professores, nada mais, entendeu? Então, tipo, se você tiver que fazer uma limpeza, alguma manutenção, os pais vão ter que fazer, entendeu? Tipo, vai ter uma festa assim, Natsu Matsuri que tem, né? Faz um Matsuri da escola ali, do jardim de infância. Então, quem organiza tudo isso daí somos nós pais. Olha! Não tem esse negócio. E quem, tipo assim, os professores só auxiliam. Quem é a parte administrativa, as brincadeiras que vai fazer, o que que precisa, o que que vai comprar, o que que vai comer, tudo isso daí é responsabilidade dos pais. Entendi. Então, praticamente a gente vive a escola junto com eles. Não só o jardim de infância, mas como até a escola primária que eu tô vivendo até agora, você vê o ambiente que seu filho está sendo tratado. Olha que barato. Fora que isso daí que eu acho, assim, na minha experiência de pai, eu acho interessante que você conhece os pais dos seus filhos. Você conhece o pai, os pais dos amiguinhos dos seus filhos. Isso. Então, tipo, querendo ou não, você tem que conviver com aquela pessoa do lado ali, né? Você tem que conhecer. Com isso você conhece a índole da pessoa, se é uma boa pessoa ou não, né? Claro que vai ter aquilo ali. Como eu sou estrangeiro, tem alguns que olham mesmo e falam, ah, é estrangeiro, né? Mas, do contrário, tem muita gente que aceita bem a gente, né? Pelo meu lado, a gente tenta fazer de tudo para poder conviver com eles, né? Entrar na cultura, né? Se caso contrário, você tenta sair da cultura, aí você vai começar a sofrer as suas consequências. Parece que a consequência que pode ser vai acontecer com seus filhos, né? Aham. Não vou dizer um bullying pesado, mas vão te deixar meio de lado, não vão te chamar para algumas recreações e outras coisas mais, né? Ah, sim. Murakami, você acredita que, assim, a gente ouve bastante, depois se quiser tirar depois, se não entrar, a gente ouve bastante só de escola, né? E você acha que esse... O Idime acaba rolando entre os pais também? É, no caso, eu acho que o Idime vem mais por causa dos pais, não da criança. Uhum. Aqui, praticamente, se você mostrar para a sociedade que você é uma boa pessoa, você vai ter, o seu filho vai ser bem aceito. Do contrário, se você já tem um passado, não vou dizer negro, mas se fez alguma coisa errada ou não se dá bem com algumas pessoas, automaticamente começa pelas mães, pelos pais, entendeu? Não, eu digo mais pelo fato de você ser estrangeiro, por isso que eu perguntei. Ah, não. Se, tipo, idioma por parte que eu sou estrangeiro, não. Do contrário, uhum. Eu acho que tem muita gente que prefere ficar longe entre eles, os próprios japoneses ficar longe deles, do que ficar do meu lado, entendeu? Entendi. É meio estranho, mas, tipo, aqui eu não tenho aquele negócio de... Eu sei que eu sou, entre aspas, diferente, mas, tipo, não sei falar 100%, né? Apesar de ter bastante tempo aqui, mas... Mesmo assim, eles me aceitam bem. Eu já chamei vários amigos, assim, do meu filho pra conversar, fazer um churrasco, sabe? Né? Ter uma convivência amigável, né? Ah, sim. Entendeu? Isso daí acumula e, tipo, e meus filhos veem que a gente se dá bem, então, automaticamente, os filhos dos amigos deles... As outras deles, crianças, né? As outras crianças vêm e falam, ah, é gente boa, sabe falar é, né? Porque... Né? Eles aceitam. É, implicitamente, criança... É, desculpe. Implicitamente, criança, ela não... O preconceito é aprendido, né? É isso. Eu acho que aprendi muito com isso daí, também, porque o preconceito vem muito dos pais, da criação. Uhum, porque teve um também que já chegou e falou pro meu filho, falou, vocês passaram fome? Entendeu? Tipo, de onde é que um moleque de 6 anos, como vai falar isso pro outro, entendeu? Uhum. Você vem de um adulto, né? De uma pessoa mais com uma opinião mais formada, né? Eu acho, né? Então, até que esse menino, vamos dizer, comparado a mim e ele, eu tô em melhor situação financeira, entendeu? Aqui no Japão, né? Pelo menos. É, então, é justamente... Não, é... Se a gente for pegar pela parte psicológica, a parte de educação, né? O preconceito, ele é aprendido. Então, a gente costuma falar que a criança não tem um monte de pré-conceitos, né? De conceitos anteriores. Ela olha para as coisas com o olhar dela. Ela vai aprendendo muitos conceitos. E é isso que eu queria perguntar dessa parte do... Por isso que eu perguntei dessa parte do dinheiro. Porque muita coisa é aprendida, né? Então... Eu queria saber como é que era a sua experiência, só. Aqui, tipo, aqui onde eu moro, minha sorte é que é um bairro novo, né? A maioria do pessoal tem a mesma idade que eu e as crianças que me convivem tudo junto. São mentes mais abertas, né? Ah! Convivência bem mais fácil. Desculpe, eu não me recordo. Que parte do Japão que você mora? Eu tô em Nagano. Uhum. Então, aí eu acho que ficaria um pouco mais difícil pra você, né, Murakami? Se você estivesse numa cidade ou num bairro mais antigo, onde tem mais idosos, né? Isso seria bem mais complicado. Ou, se caso tivesse algum outro estrangeiro / brasileiro antes de mim, tivesse tido uma mais experiência. Ah, também. Automaticamente isso ia passar pra mim. É, por causa da parte da associação, né? A gente faz isso. Aí a sociedade é uma coisa meio maluca, né? A gente faz associações errôneas o tempo inteiro. Ah, não. Uma pessoa fez uma coisa ruim. Ah, ele é brasileiro. Então brasileiros vão fazer coisa ruim. Né? Essa que é a ideia. Então eu acho que isso acaba passando em muitos lugares. A gente tem esse pré-conceito quando a gente vai lidar com qualquer outra coisa. Então, o interessante nesse ponto é que os brasileiros aqui no Brasil, eles não têm, a grande maioria do povo não tem muita noção do quão ruim ficou a reputação nossa fora do Brasil. É complicado. Reputação que reputação, né, Bruno? O brasileiro mediano muitas vezes não tá nem aí pra reputação. Pois é, aí que... Só vale roer dele. É complicado. Mas, olha aí que legal, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais sobre como é o ensino infantil lá no Japão. E aqui no Brasil, claro que tem um pouquinho da, assim, isso pelo que eu consigo lembrar, assim, acho que o que eu consigo lembrar do que eu passei no ensino infantil, ele acabou um pouco defasado em relação ao que a gente tem hoje em dia. Mas pelo que eu lembro da escola de ensino infantil que eu fiz parte, que era vinculada à Prefeitura de São Paulo, fica ali próximo do Alto da Vila Madalena, inclusive, Que escola que era, Mari? É a escola professora Zilda Franceschi, fica ali na Rua Purpurina. Ah. Não, Zilda Franceschi. Não, eu queria saber qual que era, porque só faltava, né? Você ter sido aluno de Ampiaget, que é onde a MST trabalhou por mais de 20 anos. Não foi o caso. É, só para você ter uma ideia, o Artemis, essa escola, a professora Zilda de Franceschi, ela fica ali na Rua Purpurina, próxima com a esquina da Fidalga. E a Rua Fidalga era onde eu morava. Inclusive, assim, acho que alguns ouvintes não sabem, eu morava próximo ali dos estúdios de dublagem da Alamo. É, onde era o estúdio da Alamo, batendo um facão lá. Na época da faculdade. Pois é. Fazendo os extras. Então, então, na sua época de faculdade, infelizmente, eu já não morava mais lá. Eu saí de lá era 1991. Mas voltando pra pauta. Voltando aqui pra pauta. Então, depois que as crianças saem, eu tô falando do ensino pré-escola, né? Dentro do que eu conheço da pré-escola, a comunicação da criança para na pré-escola, você vai ajudar a formar algumas consciências. Então, consciência do consciência do espaço, consciência de cultura, consciência do que se cerca, como as coisas cercam, aprender a contar, aprender a separar as coisas. Conceitos que muitas vezes vão ajudar a criança futuramente em matérias, vamos dizer assim. Sim. E dentro da parte do ensino fundamental, nos últimos dois estágios do ensino fundamental, desculpa, voltando um pouquinho, e dentro da parte do ensino infantil, nos dois últimos estágios do ensino infantil, eles vão focar a criança para a parte da pré-alfabetização. Como é que rola dentro dessa pré-alfabetização dentro do Brasil? Existem diversos estágios da criança entrar em alfabetização. A mesma coisa como a de aprender a falar. Uhum. Então, você tem um estágio que a criança ela vai associar o som com o símbolo. Aí ela vai começar a descobrir que cada palavra, cada som que você faz numa boca corresponde a uma letra. Aí ela vai começar a juntar essas letras até que, por fim, ela aprende a ler. Isso dentro do ensino, como eu aprendi, na parte do ensino de educação infantil. Agora, isso é completamente diferente no Japão, porque, afinal, a parte da linguagem é completamente diferente da nossa. É. Né? Então, aí eu passo a bola pro Murakami. Eu posso entender como a língua funciona. Mas como uma escola trabalha isso, aí já é outro cliente, né? Não, Artemis, eu vou te falar que é praticamente o que você falou. Eles são estimulados a tudo, sabe? Tipo, eles entram na escola, tudo são letras grandes, tudo relacionado a algum bicho, entendeu? É o que você falou, é um som, aí a professora fala, isso aqui é um cachorro, a palavra ser grande do lado, entendeu? Aí, também que eles são muito estimulados a ler. A minha sobrinha, segunda, antes de sair do jardim de infância, ela praticamente já saiu lendo dali, porque a professora assim, lê todos os dias para eles um livro. Entendeu? Todo dia. Livro? Todo dia. Não um livro, mas tipo. Ah, um capítulo. Um continho. Isso é feito muito bem falando aqui também, Moreira. Ah, não, mas isso aqui também. Não, é que quando ele falou um livro, a minha noção de livro hoje em dia é. É aquele livrão grosso. É aquelas chaproca, liga não. É que, fora isso daí, eles têm uma carteirinha pra você pegar um livro desse e levar pra casa. Olha! Quem vai ler sou eu. Ah, tá. Quase não lê tudo aqui. Então, tem dia que teve uma época que ele trazia o mesmo livro, tipo, duas ou três vezes por semana, trazia o mesmo livro. Só que ele já decorou, entendeu? Deve ter gostado, né? Então, automaticamente, ele começa a associar as letras que eu tô lendo e associar o que eu tô falando, né? Entendi. Isso ele já começou a aprender. O processo de alfabetização começa, de uma criança, começa quando ela começa a entender o mundo dela. Isso. Claro que também lá o tempo de escola é grande, né? Eles entram, o meu entra às 8h30 e sai só às 3 da tarde. É o mesmo, o ensino infantil também é similar aqui. Não, mas isso aqui, você pode estender isso daí, você pode pôr ele às 7 horas da manhã, se quiser, e deixar ele até às 5 da tarde. Aí você vai ter que pagar um adicional, entendeu? Porque você vai ter que ver, mas o normal é das 8 horas, 8h30, no caso, até 4, 3 horas da tarde. Mas é, isso daí, eles comem lá também, dormem também. E fora que, coisa pequena que, sabe, a gente não imagina no Brasil, mas tipo, o filho que tá com 4 anos agora, ele pega a mochila, tem que ter uma garrafinha d'água, tem que ter a marmitinha dele com arroz, entendeu? Só arroz, né? Misturando com a escola dá. Arroz, as toalhinhas, o paninho pra pôr embaixo pra pôr a marmita. Tudo isso daí, uma caneca pra escovar o dente, uma caneca pra tomar o suco, tudo isso daí, ninguém põe a mão. Eles fazem tudo sozinho. Fala, ó, chegou, tira a bolsa, você vai pôr a bolsa aqui, vai pôr o boné em cima, você vai pegar a sua caderneta de chamada, né? Acho que o professor que chega lá, ele vai lá, pega um adesivo, cola no dia, então ali ele já aprende o número, fala, que dia que é hoje? É o dia. Ele já cola no dia, entendeu? Fecha. E dá pra professor. Já aí separa a toalhinha de limpar a mão, toalhinha de limpar a boca, a caneca de escovar dente, a caneca de tomar, entendeu? Tudo isso daí. Isso na primeira hora. Depois que ele fizer tudo que ele tem que fazer, aí que ele vai brincar. Que entre aspas, faz as suas obrigações, mas depois você brincar. Agora acabei de tomar um mind blow. Só mais uma dele. No Roy Coen, os pais são, entre aspas, obrigados a ter um dia de professor. Eu já fui umas 3 vezes. Né? Eita! Todo mundo, uma, duas vezes por ano você vai ter que ir lá e ficar um dia de professor. Né? Pra você realmente acompanhar um dia inteiro do seu filho e das crianças que estão ali. Porque você acaba empatizando não só com a criança, mas com o professor também, né? Interessante. Os professores, eles, eu admiro os professores daqui, porque eles têm que fazer um relatório de todas as crianças, uma por uma. Isso. Ops. É, ensino infantil é assim mesmo. Caraca, velho. Tipo, uma por uma, então, tipo, tem uma caderneta lá que eu falei pra vocês, ela vai, a mãe fala, ah, hoje ele tá meio estranho, se tiver alguma coisa, você me liga. Entendi. Aí se caso chegar lá, ou a criança se machucou, aconteceu algo de diferente, ela vai escrever lá, entendeu? Fora isso daí também falar hoje. É uma comunicação entre vocês. Isso existe em escolas infantis, isso é uma coisa que acontece nas escolas infantis aqui também. Que eles chamam de agenda, né? Que vai tem essa comunicação entre pais e filhos, por exemplo, pais e filhos, olha. Entre pais e professores, né? Por exemplo, ah, não, se a criança tem que tomar alguma medicação, ou se a criança tá, ah, olha, aconteceu isso, ela tava brincando com a criança, fez o som Z, e caiu, e ralou o joelho, por exemplo. Isso tem no ensino infantil. Eu cheguei a fazer isso quando dava aula para crianças muito pequenas também, em escola de idiomas, não sei se você tem uma ideia disso. É bem diferente. Né? Eu tinha uma agendinha que eu falava, olha, isso, que era comunicação entre eu e os pais. Mas isso acontece sim na educação infantil aqui também. Olha só, uma coisa que eu achei interessante, quando eu fui fazer lá o primeiro dia de professor no Jardim de Infância, eu fui com minha esposa, a gente tem alguns livros, alguns pontos, né? Assim, que a gente ganha, a gente compra do. Nas lojas brasileiras, nos produtos brasileiros. Então, como aqui a gente compra alguns livros de contos, de bis, né? Tem alguns produtos, senão o pessoal manda do Brasil. A gente possui aqui em casa. E eles ficaram sabendo que a gente tinha esses livros, né? Contos, em português? Né? Em português, eles falaram, por que vocês não trazem pra gente aqui? Ah, mas tá em português. Não tem problema, né? Minha esposa sabe falar melhor. Então, ela falou, tu pega um simples e lê e vai traduzindo, entendeu? Isso de, tipo... Isso deve ser aberto, é aberto, mas é interessante. Tipo, aí, tipo, quando eu fui, aí eu falei, Olha, eu não sei traduzir direito. Não tem problema. Fala em português mesmo. Porque aí eles vão saber que não existe só japonês, existe outra língua, sabe? Aí, depois disso daí, os amigos do meu filho, assim, começou a perguntar, oh, você entendeu? O que que tava falando? Entendeu? Aquilo ali virou uma coisa interessante depois, sabe? Porque, pô, que barato! Depois disso daí, eles realmente sentiram a diferença, assim, que, é outro país, é outra língua, né? Não sei, eu acho que agora teve ficou bem mais próximo depois disso, né? Porque as crianças começam a chegar mais perto de um. Mas não fazia diferença, vamos dizer, né? E depois que eu fui na escola, eles ficaram, aquele tio ali, né, entendeu? Que fala diferente, do tipo, né? Achei interessante nessa parte. Que barato, velho. Eu fico observando esses tipos de comportamento, meu. Eu, assim, a cada coisa assim que eu acabo presenciando, mesmo aqui no Brasil, com a questão das crianças, eu, assim, a minha mente explode de novo. Porque, meu, a reação dos pequenos, assim, é tão parecida, mas ao mesmo tempo é tão diferente da minha, por ser um adulto, que, assim, não tem palavras pra entender a própria reação, né? Mas é que eu acho que essa ideia dos professores falar assim, não, traz tal, como sei lá, pra abrir, etc. Abrir a visão, né? É uma coisa muito legal, assim, a grande maioria dos professores tenta fazer isso com os alunos, né? Abrir a visão, abrir a cabeça da criança. Fazer a criança pensar fora da caixa. Fazer a criança pensar fora da caixa. Bom, aqui as crianças são muito estimuladas, eu acho. Por todos os sentidos. E você acha que é legal ou acha que é demais? Tem horas que é demais. Eu acho que quando tá na jardim de infância, acho que criança, tudo é brincadeira, ainda é de boa. Mas entrou no showgato, não sei, na escola primária, né? Fundamental, aí eu acho que começa a ficar pesado. Ah, sim. Então, aproveitando o gancho, né? Vamos começar a falar do ensino fundamental aqui no Brasil, começando do primeiro ano até o nono ano. Já no Japão, começa do primeiro até o sexto ano. Aqui no Brasil, vai dos sete anos até os 17. Eu acho que seis, amor. Não, seis. Seis, porque a minha sobrinha do meio. Ela já tá no primeiro ano. Então, mas é que também depende da criança. Eu, quando entrei no... Então, teve uma mudança da sua época pra agora. Ah, teve? teve. Que assim... Não tem... Assim, o ensino fundamental aqui no Brasil, ele antes era da primeira oitava série, tá? Ele foi estendido um ano. Mas o que que ele aconteceu? Se estendeu um ano, não é que eles colocaram um ano para baixo, eles só puxaram um ano para trás. Ou seja, em vez da criança começar com 7 anos, ela começa com 6 na primeira série. Ah, tá. Então tá. Então é dos 6 até os 17. Uhum. E no caso do Japão, o Shogakko, ele vai dos 6 até os 12. Ah, não. Desculpa. Não. Ensino fundamental não é para você falar, não. Ensino fundamental, você tem ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Tá? O ensino fundamental é 1, é primeiro, segundo, terceiro, a quarta. Sim. Quinta. Mas no mínimo, não recordo se é quinta ainda. Tá? E aí, ensino fundamental 2 é sexta, sétima, oitava e nona. Sim. Porque no meu caso. Aí você tem ensino médio. Aí, assim, até a nona série. É por volta de 14, 15 anos, e aí o ensino médio é até os 17. Ah, tá. Então eu tô viajando na maionese, liga não. É porque... vai, então o ensino fundamental, mesmo com a separação entre ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, ele vai até... deixa eu ver... É, porque pra mim o ensino fundamental foi até os 17. Ah, não. É o que eu tô falando. Isso não me nomenclatura, amor. Fundamental, até o fundamental 1, Fundamental 2, é como você tem a nomenclatura pela Secretaria de Educação aqui no Brasil, tá? Tá. Fundamental 1 é até a quarta, quinta série, tá? Uhum. Fundamental 2, que é da quinta ou da sexta até a nona série, aí você tem ensino médio. Que é o ensino médio, que é o velho colegial, né? Sim. Que vai até os 17. Que vai até os 17. Aí bem no Japão, eu creio que tem alguma divisão similar. É bem similar. Assim, pelo que eu pude entender, o Murakami vai poder confirmar melhor. Tem o Shogakukan, que vai dos 6 aos 12 anos, que são 6 anos. Aí tem o Chugakukan, que vai dos 12 até os 15, são 3. E o Kotogakô, ou abreviado como Cocô, que isso daí é um puta de um cacófato putz grila, né? Brasileiro pro brasileiro, né? Um cacófato pro brasileiro putz grila, por isso que eu falei. Que vai dos 15 até os 18, basicamente. Fala um pouquinho sobre o Shogakô, Murakami. Por onde devo começar? Então, aí eles saíram lá do ensino fundamental, você comentou que as suas crianças, elas foram estimuladas, etc e tal. Primeira coisa, eles já conseguem ler? Seus filhos conseguiram, eles já conseguiam ler sozinhos, sem ajuda? Não, de início não. Mas o que eu acho interessante foi essa transição do Oikoen pro Shogaku, né? Que automaticamente 3 meses, 4 meses antes, eles começam a ter atividades juntas. Olha! Que legal isso! É pra que esteja uma transição suave. Olha, uma transição mais fluida, eu diria, né? Isso. As crianças do Roi Coen vai lá no Shogaku, na outra escola, que eles vão passar, e fazem algumas atividades ali, conhecem algumas pessoas, os irmãos já estão lá, entendeu? E já familiariza, né? E do contrário, entendi. As crianças que estão no jardim de infância, né, e tem irmãos velhos, mais velhos, que já estão na escola, vão em algumas atividades do Oikoen, entendeu? Isso entendi. Eu acho bastante interessante, porque tipo, antes da criança chegar na escola, ele já tem algum conhecido, já tem uma familiaridade, sabe? Ah, sim. Na escola. Isso é menos traumático, eu acho. Ah, com certeza, é um negócio mais, como eu disse antes, é um negócio mais fluido, que a criança não sente tanto a diferença entre o último estágio do ensino infantil, que é o Roikoen, no seu caso, e o Shogakô, o primeiro ano do Shogakô. Isso, puta. Porque tudo aqui é tudo gradativo, entendeu? Uhum. Quando você vai entrando no jardim de infância, é tudo gradativo. Você fica 2 horas, 3 horas e volta. Fica 3, 4 horas e volta. Até ficar o período inteiro. Na escola primária é a mesma coisa. Ela vai, fica lá 3, 4 aulas e volta um pouquinho. A primeira semana é, vamos dizer, uma experiência. Aí depois da segunda, terceira semana, que começa realmente a criança pegar o ritmo. Entendi. Eu acho que a fase de adaptação, são crianças, a adaptação delas é muito rápida, né? Então em 2, 3 semanas eles já estão naquele, quer dizer, naquela rotina, naquela assim, pilha, né? Isso, de fazer as coisas. Então a gente quase não se preocupa, assim. Eu praticamente eu não ensinei nada, eu não vou ensinar nada, mas tipo, só ensinar valores, mas tipo, realmente o que tem que fazer, o que vai fazer, eles fazem por conta, literalmente, porque já vem isso desde antes, né? Ah, sim. Eu na escola fico perdido, porque eles já sabem o que fazer e eu sou. Fico lá boiando. Meio estranho. Que barato, velho. Bom, tu... Deixa eu só fazer uma pergunta, Murakami. Eu li uma reportagem, não me lembro onde, que fala que crianças até uma certa... Até uma certa idade do ensino fundamental, eles não têm avaliações. Porque a parte da escola no Japão entende que você tá preparando a criança para a vida, não para ser avaliada. Isso rola? Até o Shogaku, no caso dos meus filhos, então, não tem uma avaliação, mas é uma avaliação pessoal. Não chega a falar uma competição, não tem número. É contínuo. Não tem prova, por exemplo. Tem prova. Não, provas tem. existe prova, só que essa prova não vai pesar se ele vai passar ou não. Até que idade acontece? Até os 12 anos. É, no final do Shogaku. Aí ele, no final do Shogaku. No Shogaku, no caso, educação compulsória ou fundamental 2, não sei, mais ou menos isso daí, que aí começa a ter uma avaliação. É. Porque essa avaliação da escola primária do Shogaku, vamos dizer, se você tiver ruim, é X. Se tiver mais ou menos, é triângulo. Se tiver bom, bolinha. Se tiver muito bom, duas bolinhas. Entendeu? Duas bolinhas. Olha! É a ideia do conceito. É. Quando você trabalha, isso acontece bastante quando você está lidando com crianças de ensino infantil, tá? De novo, estou falando mais da parte de ensino de língua estrangeira, tá? Não é escola regular, tá? Então, o que acontece? Ah, desculpe, pode falar. Não pode falar. Então, o que acontece? Você tem essa parte de avaliação de conceitos em vez de uma prova, você acaba fomentando dentro da criança que tudo bem errar e você vai aprender a fazer o certo. Então, você é mais um aproveitamento, não uma nota de passou e não passou, por exemplo. Isso. Nas escolas que eu trabalhei, esse passar e não passar das crianças acontecia... essa forma de avaliação por conceito acontecia até mais ou menos uns 8, 9 anos. A partir daí, né, as escolas que eu trabalhei... Lembrando, é escola de idioma, né, escola de inglês. As crianças que a partir dos 9, 10 anos, aí depois. 10, peraí. Não. Até os 11, 12 anos. É, mais ou menos isso. Aí a partir dos 12, aí que tinha. Quando a criança entrava no 15, né? No curso de adolescente. Aí que tinha aprovado e reprovado. Até então, depois de 5, 6 anos, até os 12 anos, não tinha aprovado e reprovado. Dentro da escola de idiomas. Agora, isso não acontece dentro da escola regular, até onde eu sei. Eu acho que aí a gente pode já trabalhar um pouco do que eu me lembro, a questão da progressão continuada que a gente tem aqui no... Não sei, não posso nem afirmar nem desafirmar, Jorge. É porque, assim, você falar de educação é uma coisa bem difícil, porque cada lugar... tem um conceito de como a educação deve funcionar. Sim. E não sempre é alguma coisa que até os teóricos entram em consenso. Em debate. É, ou em debate, ou é colocado. Quando você mexe com a parte de educação, você mexe com uma parte muito gigante. Sim. Às vezes até da essência do país em si, do que é o país em si, do que é a cultura do país em si. Dentro do Japão, pelo que como eu entendo, a educação é prioridade. Ah, sim. Então você vai ter incentivos, como o Murakami falou, de você tem incentivos financeiros para que as crianças estudem. Então você vai ter incentivos culturais para que a criança aprenda. Tá? Então, sim. E... o que eu queria trazer também um pouco da pesquisa é que, assim, os períodos dentro do ano letivo japonês, pelo que eu pude pesquisar também, tem nomes. Que é o Ichigaki, que é de abril a julho, onde entram as férias de verão. O Nigaki, que vai de setembro a dezembro, onde tem as férias de inverno, que são 2 semanas. E o Sangaki, que vai de janeiro a março, onde tem as férias de primavera, que é aquela coisa do florescer da Sakura, que é o começo do novo ano letivo em abril, né? Exatamente isso. No caso, no Brasil, é separado em semestres, né? Que já não seria de 3 em 3 meses, mais ou menos assim. É, pelo que eu tô vendo aqui, você tem... são separados em quadrimestres, quase. É, quadrimestres, isso. E aqui no Brasil... assim, isso pelo que eu consigo lembrar, não sei se isso daí foi modificado. Até onde eu lembro, ele... Teve modificação, eu fui sondar agora, e ela falou que mudou muita coisa, sabe? Então, tudo que a gente falar aqui é tudo de experiência que a gente teve dentro do ensino da gente. Sim. Porque ela falou que atualmente teve muita mudança. Então, porque até onde eu lembro, eram 4 trimestres. Era separado nos primeiro, segundo, terceiro e 4 trimestres durante o ano. Começando no final de fevereiro, começo de março, logo após o carnaval. Aí tem os 2 primeiros trimestres. Aí vem as férias de junho, julho. Não era bimestre não, amor? Se eram 6 bimestres, né? Eu lembro que não, eram 4 bimestres. 4 bimestres e aí tinha as férias no meio, não é? Exato. É, porque assim, dentro do que eu me recordo do ensino fundamental, né? É óbvio, eu já sou uma pessoa que tem mais de 30 anos, então é bem diferente, pode ser que seja bem diferente agora. Ah, sim, certeza. É bom. Você não é a única que tem mais de 30 anos por aqui, né? Então, aquilo que eu tô falando. As escolas, elas vão mudando de acordo com a forma. Certeza. As escolas vão ser exigidas, elas vão mudando de acordo com o tempo, com a cultura, com o que tá rolando politicamente no país e etc e tal. Então, por exemplo, eu me recordo de ter sido, eram 4 bimestres, e aí eu tinha. E tinha 2 férias grandes anuais. Que é de final de ano. Minha sobrinha, e a de minha sobrinha, que agora ela tem 14 anos, não mudou muito, mas ela estudou em escola particular. Ah, então, sim. Pode ser que haja uma disparidade aí, não dá pra dizer. Né? A ideia é que, assim, dentro do Brasil, você tem uma coisa que eles chamam de currículo. Eu não vou lembrar o termo agora. Se eu não me engano, é... É o currículo federal, algo assim. Se eu não me engano, é o currículo... Como é que era? Que eles tinham falado? Que era o currículo comum obrigatório. É, algo assim. Que ele dá... Eu odeio como falta a palavra em português. Isso que tá aí. Guideline. E o que a gente tá usando aqui por enquanto também. Como é que é o nome disso em português? Putz, que pariu, como eu odeio isso. Linhas guia. Não é linha guia, amor. É outra coisa. Ou... Uma tradução melhor. Ou os tópicos. Não. O que eu quis dizer é o seguinte. O governo passa. Você tem que fazer isso na educação. Pronto. Esse é o guideline. Tá. Não é exatamente tópico. As guidelines, você quer regra, dizer... Regra, obrigado, amor. As regras ou... Sei lá. Ah, é, até eu. Agora, até pra mim fugiu. Deixa eu pra lá. Mas, enfim, agora deixando o Murakami falar um pouquinho. Murakami, fala um pouquinho sobre esses períodos do Shugaku. Períodos, você fala do Ichigaki, Nigaki, Shigaki? Isso, mais da questão como o que acontece, o que deixa de acontecer algumas vezes, como se tem algumas coisinhas legais que vale a pena citar. Tipo assim, não vou conseguir separar esses 3 períodos, mas eu posso separar por temporadas ou por festivais que acontecem na região. Já ajuda. Tipo assim, é que todo. É que eles têm uma agenda praticamente de todo ano. Hoje, as minhas crianças foram lá no centro comunitário e fizeram uma limpeza. Por que foram fazer uma limpeza no centro comunitário? Nem na escola entendeu? Foram lá porque amanhã a gente vai usar o centro comunitário, a gente vai fazer uma atividade com a escola e com o bairro, certo? Que todo ano faz isso daí, né? E vai rolar uma palestra, umas atividades criativas, vai ter um onigiri, alguma coisa para comer. E eu vou entrar com uma comida brasileira lá. Olha só! Eles querem me inserir na comunidade. Tipo, tem eu e meu cunhado aqui no bairro, então eles falam, vamos fazer alguma coisa simples. Aí, então a gente pensou, vamos fazer um churrasco simples, entre aspas, tipo, só linguiça, vamos dizer. Olha! Só um tipo de coisa, né? E, tipo, certeza que eles comem e eles vão gostar, né? A gente já deu várias vezes aí, o pessoal sempre gostou, né? Pensei, passa uma linguiça ali, dá um pra cada um, né? E o pessoal dá o onigiri e acabou, entendeu? Uhum. Fala que a gente que fez, né? Tipo, só pra, tipo, mostrar que a gente existe, tem esse estrangeiro ali, né? E E ano passado teve um festival, não, teve um ano inteiro de festividades com um Bashirá, só da minha região, né? Um Bashirá? É, você pesquisa, isso daí é só da minha região, que fica quase um ano inteiro no festival. Ah, sim. Tem, as outras agendas, tipo, essas atividades, todos eles apagam para fazer esse festival, seu Matsuri, o grande Matsuri, que acontece de 7 em 7 anos, entendeu? Então, quando acontece isso daí, a festa. Bebida todo dia. Entendeu? Pelo que eu tô vendo aqui, que acontece lá no Lago Suá, né? Isso, é onde eu moro, entendeu? Ah, olha isso só. Daí é de 7 em 7 anos, então quando acontece isso daí é uma grande festividade. Então, até a escola, a comunidade, o governo se movimenta só pra esse evento. Puta, mano, que barato, velho. Olha aí. Os caras fazem a gente participar mesmo. Fala, é um evento. Tem que participar. É um evento cultural, né? Isso. Então tem muito assim, tem coisa da escola. Faço coisa da escola. Mas só que tem coisa da escola com o bairro, entendeu? Só que eu não tô no bairro. Não tô no bairro assim, eu não tô pagando nas atividades do bairro. Só que quando tem a escola e o bairro, aí eu participo. Olha só que barato. Coisa que também é coisa do governo. Aí é governo, bairro e escola. Segundo aqui. Também... Pode continuar. Isso daí também varia de região para região. Isso daqui não é uma regra para o Japão inteiro. Tá? Tudo que eu tô falando aqui pode ser que é muito regional de onde eu moro, praticamente. Mas varia muito. Pelo então, só eu concluir essa parte aqui. O Ombashirá, pelo que eu tô vendo aqui, a próxima vez que vai rolar esse festival, esse Matsuri, vai ser em 2022. Isso. E essa referência do Ombashirá vai estar no post da nossa querida mãe Wikipédia, mas é em inglês, porque eles têm umas referências muito boas, inclusive. Por favor. Se vocês vierem nessa época, fiquem em casa. Deu pra ficar bem. Olha aí! Legal. Mas é assim, aí a gente volta no espaço assim. É uma celebração cultural, né? Uhum. A gente tem que entender que o Japão ele segue um calendário de festividades diferente do nosso, assim como outros países seguem festividades diferentes, né? Então, uma coisa que eu acho super legal é esse senso de comunidade que existe, que acaba tendo, passando de um para o outro, né? Você, que nem você falou, não, o pessoal pede para participar, para fazer parte, eu sou parte da comunidade. Isso eu acho legal, né? Porque você tem essa integração, né? Isso. Você, praticamente, se você conhece todo mundo aqui, você pode ficar sossegado dos seus filhos. Você fala que um menino de 7 anos, de 12 anos, está indo para a escola a pé, sozinho. Por quê? A gente tem até aquela tranquilidade que a comunidade está olhando, não precisa ter polícia. Porque sempre a minha própria comunidade, entendeu? Então todo mundo já conhece todo mundo, fala, é filho de fulano, né? Filho de ciclano, entendeu? E se não sabe, se perguntar para alguém, já sabe, entendeu? E aí você tem como ficar preocupado. Tem como chegar na pessoa, por exemplo, se a criança fez alguma coisa ou se aconteceu alguma coisa, pode chegar, fulano, se aconteceu isso com seu filho. Isso, é bem fácil mesmo. Esse tipo de comunicação é bem comum mesmo, assim, entre os pais, mas as mães, né? Eu não participo tanto, mas a minha esposa sempre tem notícias dos nossos filhos, se ele aprontou alguma ou aconteceu alguma coisa, né? Que eles não contam, a gente fica sabendo. Ah, certeza. Mas, ô Murakami, pra trazer um pouco pros ouvintes, pra gente entender um pouquinho, com o que você trabalha mesmo aí no Japão? Eu trabalho com fundição de alumínio. Fundição de alumínio? Olha, eu acho que é alguma coisa próxima do que é o do Dan, não é, Artemis? Não sei, eu sei que o Dan é metalúrgico. É, que o Dan trabalha com metalurgia. Literalmente metalúrgico. Isso é metalúrgico, só que na parte de alumínio. Ah, entendi. Eu realmente não posso dizer nem que sim, nem que não, porque pra mim acaba sendo coisas parecidas, então eu não sei quanto é igual, quanto é diferente as áreas de atuação dos dois. É, mas aí eu trouxe mais por causa de ser mais próximo, né? É assim, que a gente consegue entender que é próximo. Mas é uma pergunta, amor. Pode falar. Fazer uma pergunta, Murakami. Você sentiu, por exemplo, quando as suas crianças estavam no Shogakukan, né? O que teve de diferença em relação a material, uniforme ou formas de você lidar, por exemplo, de levar na escola, buscar na escola, tem isso, quem que vai pegar, quem que vai buscar? Por exemplo, porque às vezes em alguns lugares aqui no Brasil, você tem aquela perua, né? A perua vai lá, pega, leva a criança e deixa a criança. Ou então a pai e a mãe vai buscar. Como é que funciona aí pra você? Então, aqui, por vez de o normal é tipo, as crianças que estão no jardim de infância no Reconhiotin, os pais têm que levar até a porta da classe. Essa é a porta da classe? É a porta da classe, não é a porta da escola. É a porta da classe. Tem que entregar na mão do professor. Olha! Que interessante. Que vai cuidar. Entendeu? Que barato. Quando você for retirar a criança, aí a professora só dá pra mãe ou pai. Se for terceiro. Se for terceiro, tem que ser avisado. Tem que ser avisado antes pra falar que fulano vai levar. Mas isso me fala infantil, acontece mesmo. Eu lembro que às vezes a minha irmã precisava, tipo, e ela ia demorar pra sair do serviço, e não tinha ninguém pra pegar a neném na escola, né? A criança na escola. Eu ia, às vezes ela falava assim: você pode pegar a minha filha na escola? Não posso. Então peraí. Então era aí assim: eu tinha que falar na direção da escola, passar meu RG e etc. e tal. E eu tinha que chegar com um RG pra poder mostrar que eu era eu, pra poder pegar. A menina. Não precisa ter uma documentação mesmo, mas pela criança mesmo. Só que aí depois quando as crianças entram no Shogaku, na escola primária, aí os mais velhos, sem pai, né, que moram em volta da sua casa, eles vão ser responsáveis de, entre aspas, ensinar o caminho até a escola. Muito interessante. Pra eles depois irem sozinhos. Isso, umas duas semanas, eles são meio que obrigados a levar os mais novos, né, os primeiros anos, até a escola. Marca um horário em tal lugar, fala, você vai ter que esperar ele aqui. Então, todo dia vai estar ali, sem pai vai estar ali, vai levar ele na escola. Entendeu? Chegou na escola, aí cada um, mas... Na hora de ir e na hora de voltar também. Então, entendeu? A questão de senpai e kohai começa justamente aí no Shogaku, né? Isso. Já mostra que, tipo, ele é mais velho, você tem que respeitar ele e vai junto com ele. Só que isso daí não dura um mês, né? Então, logo as coisas já ficam independentes e vão sozinhas. Já começa a fazer os seus grupinhos de caminho, vamos dizer. Pega, tipo, os mais... Tipo, eu tenho um vizinho aqui que tá na escola também, só que ele nunca foram com meus filhos, né? Porque já não, tipo, a idade é diferente, um pouco diferente e não brinca tanto, né? Do contrário, tem um menino aí que acaba fazendo lá embaixo, os grupos de amigos, né? Isso. Vai aquela patotinha, sabe? Vai embora. As panelinhas. As panelinhas. É sempre panelinha, nunca vem sozinha, nunca vem sozinha. E assim, às vezes... E às vezes a gente vê, por exemplo, isso não só em coisas da mídia, né? Em reportagens, em documentários, anime, etc. Assim, me veio a cabeça agora, eu acho que é no ensino infantil, que são as crianças que têm aquele chapéu amarelinho. A capa de chuva? Não, chapéu amarelinho. Chapéu amarelo? Pode ser que não seja da área que o Murakami mora, né? Não, isso aí é no Japão inteiro. Já nos foi no Yotin. Ai, gente, as crianças de menos de 6 anos que usam esse boné pra... E qual que é o nome desse boné? Tem algum nome? Tem, mas só que eu não me lembro agora, desculpa. Tudo não, sem problema. Depois você. A gente faz uma pesquisinha e coloca no post pro pessoal saber qual que é o nome. Porque como é uma coisa que tem no Japão inteiro, é interessante trazer. Ah, porque às vezes o nome não tem nenhum nome especial, às vezes é só boneco. É, às vezes é só. Não, não, não, não, não, não, não. Você tá falando, às vezes é só boné. Às vezes é um nome diferente e tal. Você pegar e você vai ver, é o equivalente a boné, tá ligado? É equivalente e... a boné amarelo, por aí. É. E esse amarelo é bem chamativo, né? Então, de longe, você logo percebe o de longe. Ah, sim. É tudo questão de sinalização, né? Ah, sim. Tá, é, isso daí já é... É um uma das prévias da organização japonesa que a gente vê, que é enorme. É, e na parte da questão de material, né? O que rola? Como é que é o material escolar? O material aqui é tudo a escola que fornece. Você não compra nada de... Literalmente você só compra, vamos supor, as roupas de educação física e alguns... a bolsa também eles deram. Foi mais o uniforme de educação física e algumas roupas, entre aspas, especiais, assim, que tem que ser aquele tipo de roupa, entendeu? Ah, sim. Aí, e esse material? O material em si é tudo a escola que fornece. É lápis, lápis de cor, estojo de matemática, que vem vários... Vários apetrechos de multiplicação, de adição, paletinhos. Estojo números, de matemática. Várias coisas. Puta, né? Velho. Agora posso até mandar uma foto depois. Olha aí. Mas... Cadernos, são só os primeiros cadernos que eles fornecem, mas depois os lápis também, só os primeiros lápis e os primeiros cadernos que eles fornecem. Então, a gente tem que e material de idade? Livro, ou apostila? Eles fornecem tudo. Uhum. Apostila, e assim, essa apostila, tipo, eles no ensino letivo, eles, é uma apostila nova ou é uma apostila não, do curso? Não. Nada reusado. Tudo novo, uhum. 100%. E depois fica com a criança ou devolve para a escola? Não, fica com a criança. Porque tanto é que a apostila, você escreve na apostila. Uhum. Não é uma apostila do Brasil que você tem que usar e repassar. Aqui não, você usou, é o teu nome, é seu, acabou. Tanto é que a rotação de livros, de didática, é muito rápido, entendeu? Uhum. A atualização, tipo, teve algum problema em... Ano passado, ano retrasado, tive problema com a ilha da China, que, tipo, tá na dúvida de se era do Japão, se era da China, isso daí já, esse ano já entrou nos livros, entendeu? Coisa de uhum. ano passado já entrou no livro desse ano. Olha aí, Mac! A rotação de informação é muito grande. Eu não sei como é que funciona. Atualização. Bem. Atualização. Tipo, aqui vai depender muito da escola. Olha aí, Mac. Aprende com a estrutura japonesa. Aqui vai depender muito da escola, porque eu tava vendo material da minha sobrinha. Tá agora na. Ela tem 14 anos. Não sei que série que ela tá. Ai, ai. Eu tava vendo. Ela devia estar o quê na. Talvez na sétima ou na oitava série. Na sétima, algo assim. É. Tá diferente hoje em dia, né, meu amor? É. Então, eu fiz um material que ela usa e assim, e é bem atual. É bem atual o material, mas assim, novamente, ela estudou numa escola particular. É, aí então, é outra história. Então, eu realmente não sei como é que rola. Entendeu? É, não, minha irmã sofre, velho. Pelo menos a parte de material escolar é bem... Vou dizer 100% atualizado, mas eles tentam acompanhar na medida do possível, né? Pelo que eu vejo, né? E uma outra coisa que a gente acabou descobrindo por acaso, né? Que existem muitos, entre aspas, personagens que a criançada acaba aprendendo, né? Justamente porque faz parte do livro didático e etc e tal, mas que tá ao redor da criança. Que, sim. Ah, não, a criança tem a fase do Ampaman, aí depois passa pra fase do Ampaman, passa pra outro personagem. E inclusive tá no material didático da criançada, alguns desses personagens. Sim. No caso do Jardim de Infância, tem. Tá? Uhum. já na escola primária é muito, já começa a ficar mais restrito, né? Tem um pouco, mas não chega a ser no livro ou na apostila, mas vamos dizer, num panfleto ou numa tarefa de casa, assim, pode ser que tenha. Tem alguma coisa. É, mais descartável, vamos dizer, mais descartável. Mas no livro mesmo não, mas já no jardim de infância, no corpo de Yotien, já tem bastante coisa assim, vinculada a esses personagens mesmo. E aí, a gente pergunta, e o seu filho é viciado em arromã? O caçula? Os dois menores, mas é normal, é normal. Eu tô perdendo é porque eu tenho amigos que moram no Japão e tem crianças de até 3 anos. E eles falam, não, estamos na fase do Ampamã, que é a galinha pintadinha aqui do Brasil. Sim. Vamos lá, pros nossos ouvintes entenderem quais são essas, um pouquinho dessas referências, além do Ampanman, quais são as outras? Se a molecada, a criançadinha fica assim, nossa, não, é... Nossa, eu acho que o Ampanman é o mais forte de todos, né? Ah, certeza, mas além do Ampanman, tem mais quais? No caso, seria mais ligado ao folclore japonês. Que legal! Momotaro... Não, se você não lembrar, não se preocupe. Não lembro, mas se for isso mais pra frente, uma outra vez, a gente pode falar. São basicamente ligado ao folclore e a cultura do Japão. No caso, quem é o mais forte e o que tá mais fora da linha seria o Ampanman mesmo, né? É mesmo. No resto, eles tentam reforçar sempre a cultura daqui mesmo. Fora que também, aqui na minha região, eles têm uma lenda, barra, conto da região, eles reforçam esses personagens também, entendeu? Então, acho que cada região deve ter uma lenda ou um conto. Uma lenda, um figurino ali, um personagem dali, da lenda da região que representa, sabe? Isso daí também eles batem bastante forte. Assim. Ah, que legal, Então, Murakami, a gente estava falando mais dos negócios do material e etc e tal, que é material recebido que é dado pela escola, né? Mas assim, leva tudo pra casa e leva de novo pra escola, como é que rola isso? Não é dado, né? A gente paga uma taxa pra poder ter esse material. Eu preciso, principalmente, todo ano a gente tem que pagar uma taxa pra receber essas apostilas. Em questão de você trazer e levar os materiais, você não leva tudo e nem traz tudo, mas vamos dizer, 80% fica com as crianças, os 20%, 30% fica na escola, que fica ou debaixo da carteira, que no caso a carteira é dele, então outra criança não pode sentar ali. Lugares fixos, né? Isso, fora que também tem um armarinho dele, chega a ser um armário com porta, um armário aberto, onde ele vai pôr algumas, tipo, blusa ou a própria bolsa ali, ou algumas atividades extras que, tipo, levar uma muda de roupa, coisa assim, ele vai pôr ali. Isso é facilmente. Isso daí é facilmente visto nos animes. Por exemplo, no caso de Keion, os armários são nos corredores. Mas acho que isso daí não é um padrão, né? Não, acho que Keion seria. Eu não assisti, mas se não seria cocô. Se for cocô, seria mais nos armários fechados. Agora, no Shogaku já é dentro da sala de aula, num armário aberto. Ah, entendi. Fora o Getabacô, né? Que no caso seria sapateira, né? Toda vez tem que trocar o sapato de dentro e o sapato de fora, né? Entendi. Fora que também tem o sapato da educação física, que às vezes tem, né? Dependendo da escola. Entendi. Porra, isso daí é legal, Loca. Outra coisa que, voltando um pouco lá no tema, tem uma avaliação, se você falar, o molecado chega lá e joga, né? Não. Se ele não colocar certinho, não arrumar a gaveta dele, não arrumar o armário dele, ele também vai ser avaliado por isso, entendeu? Se a sapateira dele estiver suja, tiver alguma coisa fora do sapato, alguma coisa que não seja de uso dele, não seja uso da escola, ele vai sempre ser penalizado e vai tirar pontos dele, vamos dizer. Olha! Então, isso daí, se você pensar, ele vai ser avaliado só no... No conteúdo programático, não é só no conteúdo. Ele vai ser avaliado como pessoa, literalmente. Uia. Até o comportamento dele também é avaliado. Puta que barato. É, é por causa do, é o lance da formação social, né? Como eu entendo. Isso, até você falou lá no começo, ele está sendo formado uma pessoa, um cidadão, entendeu? Não só ele está sendo avaliado só porque ele é inteligente, ou porque ele tem um QI bom. Não, ele tem que ser uma boa pessoa de começo para depois você ser uma pessoa que estuda, vamos dizer, literalmente. Ah, sim, certeza. E aí tem a questão do... O uniforme é sempre padrão para todo mundo, né? Na escola... Não existe uniforme. Sério? É, às vezes depende da. Isso aqui também, aqui no Brasil também acontece. O uso de uniforme ele não é obrigatório, mas já tem algumas escolas que fazem, que assim entendem como tem que ser obrigatório, entendeu? Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, a gente teve que escolher se ia usar a camiseta da escola ou não. Sabe? Eu lembro disso acontecer. Ah, então, sim. Às vezes depende muito da escola. Então, não sei como é que rola. Né? Se é mais uma escolha só da escola ou uma escolha institucional, tipo, o governo fala assim que assim e assim é. Entendeu? É que. Bom dia. Aqui, vamos supor, o Roy Cohen, alguns precisam. É os elite, vamos dizer. Os elites sempre vão usar o. Já como a Halleck e eu, não tem necessidade, porque você vai levar o seu filho até a porta da escola, você vai tirar ele de lá, não tem aquele tipo de identificação. Eles querem isso mais por identificação. Já na escola primária, o tio e o você é o bairro, entendeu? Aí o Shogakuin, como meus filhos estão, eles abrangem um pouquinho mais que o bairro. Eles abrangem o seu bairro e os bairros vizinhos. Então aí já começa a dificultar um pouco a identificação. Mas mesmo assim, aqui na escola onde eu tô, eles não exigem. Já no Chugaku, eles vão exigir já o uniforme, porque vão abranger acho 4 ou 5 bairros, entendeu? Pra ir só nessa escola. Entendi. Aí já fica mais difícil. Aí quando chegar no Kupo, o Togaku, que é o final, ali eles vão estudar conforme a média de... Média, aí que eles vão ser avaliados no Chugaku e vão, dali eles vão ser peneirados, literalmente peneirados, aí que cocô que eles vão. Se eles são bons de cabeça, eles vão no cocô bom. Então eles vão deslocar duas ou três cidades à frente ou atrás, entendeu? Se você for meio burro, você pode ficar ali onde tá, do lado do seu quintal, entre aspas. Se você morar perto daquele. Entendeu? Se você morar ali perto, se você for bom e tiver numa cidade pequena, você tem que deslocar 3 até 4 cidades, entendeu? É, mas... Conforme o seu conhecimento, aí realmente você vai ter que usar o uniforme pra você ser identificado o trajeto da tua casa até a escola, que seria 4 ou 5 cidades avançadas. É, mas até aí o... Lembrando que as distâncias das cidades do Japão são diferentes das distâncias daqui da cidade aqui no Brasil. Exato. Haja visto faz com tamanho. E outra coisa, isso também conta a questão do transporte público japonês, que é assim, é anos-luz à frente do brasileiro, havemos de convir, né? É, né? Porque assim, por exemplo, o Murakami está falando de uma cidade mais longe. Quando a gente vai ver uma distância, é do tipo, da Vila Mariana até o Zap, por exemplo. Sabe? Pois é. Ou do Zap. Que 50 quilômetros você vai andar... É que você conta por estações, né? Você vai andar 4 estações, 3 estações. 50 quilômetros. Sim. É, sim. Que, praticamente o pessoal usa mais... Pelo menos os... Com vocês que falam, eles usam mais o trem, né? Então, entendi. De 2 a 3 estações. É, se fosse. É 50 km por estação ou não? Não, né? Não. 50 total. 50 total, de 4 a 5 estações. Ah, então é como se fosse de um bairro da periferia, aqui em São Paulo, né? Uma outra coisa que eu gostaria de saber a respeito: a questão dos clubes extracurriculares. Dentro do Shogaku, eles já têm dentro do Shogaku ou eles vão mais pro sequentes, que é o caso do Chugaku ou do Kokô? Seria o Bukatsu, né? É, isso, o Bukatsu. Seria mais no Kokô e no Chugaku. no Shogakukan, eles não são obrigados a fazer. Ah, tá, é mais... Quem quiser entrar no clube de atletismo, tem. Quem quiser no clube de música, tem, né? Isso aqui, isso daí, vamos supor, é mais... bem dividido entre o esporte e a parte musical, e artes e a parte científica. Três grandes grupos, vamos supor, no Shogakukan. E assim, eles, a criançada, pelo que você viu, as crianças, elas são incentivadas a participar desses grupos. Você falou, não é obrigatório. E aí, assim, a gente passa assim, as crianças, adolescentes, se não for obrigado, não faz. Se você tiver incentivo, a criança, mesmo que não for obrigatório, ela vai atrás para querer saber, para poder fazer, para se sentir parte, né? Certeza. E o incentivo, claro que tipo, a gente não obriga nada elas no começo, certo? Porque elas têm que ir. Então a gente fala, você quer entrar? Entra. A gente faz o possível. Então a minha sobrinha tá na parte do Hongaku, na parte musical de artes. Ela tá, tipo, tem campeonatos, tem treinos durante o final de semana, durante a semana. Ela às vezes tem que chegar mais cedo na escola porque ela tem meia hora, uma aula a mais, por causa da que ela vai ter que treinar a música. Né? Ah, sim. Tudo isso daí. É, porque observando... O incentivo da escola, é que a gente não tem gasto com nenhum instrumento também. Só o que for é que, muito mais diferente, né? Porque... E como é que entra o ensino de idioma estrangeiro? Assim? Então, aqui o inglês já começa no Shogakukan, né? No domingo que eles dão. E praticamente a escrita é quase zero, quase nula. Uhum. Sabe, eles só aprendem lá o ABCD, o alfabeto, literalmente, e algumas palavras bem básicas, mas é mais conversação. Talvez, né? Isso é uma suposição minha, né? Talvez para não atrapalhar muito no processo de alfabetização da língua japonesa, né? Acho que sim. Fora que também eles usam professores estrangeiros, né? Eles sempre usam nativos. Uhum. Ingleses nativos, ou seja, australianos, ingleses, americanos. Entendeu? Sempre são nativos da língua inglesa para poder lecionar para eles. Né? E isso daí é uma rotatividade. O ruim é que é uma rotatividade muito grande entre os professores. Né? Acaba sendo bom também, né? Acaba sendo bom porque a pessoa acaba, a criança no caso, acaba tendo contato com diversas culturas, diversas formas, diversos sotaques. Então tem um lado bom, né? Só que o ruim é que eles, como o professor é novo, normalmente são professores de 20, 25, 23 anos. Eles só vêm fazer um intercâmbio. Não tem, a continuidade não é boa. Isso. Uhum. Eu acho que isso daí que eles pecam, né? Porque ele não tem uma grade curricular pra falar, você tem que ensinar isso. É meio que a esmo. Fala, chega lá, entra na classe, ensina o alfabeto e conversa com eles. Literalmente isso. Sabe? Uhum. Entendi. Mas eu acho, agora como profissional da área, eu acho que é uma forma interessante de você trabalhar, principalmente na faixa etária que você tem. Você vai pegar uma escola de idioma, mais ou menos assim que vai ser trabalhado. Joguinho, brincar, você fazer conversação, você não vai aprender gramática. É isso que vai rolar. Né? Porque o aprendizado para a criança é que ela tenha o contato com uma língua estrangeira. E quem sabe aprendendo pouco em pouco, né? Aí isso daí, pelo que eu entendi, vai ser trabalhado mais pra frente no Jugakô e no Kotogakô, né? Isso. Aí conforme vai indo, as coisas vão ficando muito mais difíceis, mas começa a subir um nível a mais, né? Ah, certeza. Também comenta um pouco, como é que você tá sentindo a parte de acompanhamento das suas crianças. Desculpa, você não era isso que você ia perguntar, Jorge. Desculpe. Não, antes da gente. Só antes de você responder essa pergunta da Artemis Monacam, eu só quero fazer uma constatação que eu percebi que animes como o K-On! E o Kill la Kill, eles são bem ambientados dentro do Chugakô e do Kotogakô. Principalmente o que... Kogakoko. É, do cocô. É, é abreviação, pô. É cocô, não cocô. Cocô. Sim, é cocô, foi o que eu disse. Mas, assim, é, no caso ainda de Keion, ainda assim, os 3 anos que são mostrados das meninas é dentro dessa questão do cocô mesmo. Já alguma das crianças tá fazendo aniversário. Eu tô escutando o Happy Birthday to You aí no fundo. Desculpa. Percebi. Tô treinando. Toda vez que eu gravo, tem que ter a participação dele. Não adianta. Ah, bota ele pra participar, então. Suave. Senão você não vai matar, certo? Ah, certeza, né? E o interessante, assim, é ver, assim, que tem... É, a gente pode depois citar mais pro final... Os animes, além de K-On! E Kill la Kill, que a gente pode ter essa referência, né? Mas, é, continuando um pouquinho com a pauta, mais pra poder a gente finalizar essa parte, responde aí a pergunta da Artemis, ou Murakami. Você quer que eu faça a pergunta de novo, Murakami? Então, como é que tá sendo essa parte de acompanhamento dos filhos? Porque, assim, você criar uma criança não é fácil, já começa por aí. Segundo, que você acompanhar o ensino de uma criança também não é fácil, porque às vezes a criança tem dúvida e tal, como sei lá, às vezes é complicado. Eu acompanhei mais as minhas sobrinhas, né? Aí as minhas sobrinhas falam, putz, eu não entendi isso aqui. Aí você vê naquele negócio, uma coisa que você estudou 15 mil anos atrás, né? E aí você tem uma coisa a mais, que talvez, não sei se é o caso seu, talvez da barreira linguística. Como é que é o acompanhamento com as crianças, no seu caso? Como é que você lida com isso? Nesse quesito, eu acho que eu devo muito à minha esposa, porque quem acompanha mais é ela. Né? Como eu tenho minha carga horária muito pesada e pouco tempo com eles, literalmente quem acompanha é minha esposa. Né? Só que o pouco que eu consigo acompanhar, assim, eles dão muita tarefa de casa, dever de casa, né? Então, tudo a gente tem que acompanhar. Eles, tem vezes que tem dúvida, minha esposa, no caso, normalmente ela tem que recorrer ao senhor Google, ou então tentar dar algum jeito de resolver, né? Mas normalmente, no meu caso, quando eles estão conversando comigo, eu não sei se é o modo certo, mas tipo, eu pego um computador e falo, ó, vamos descobrir junto. É isso. Mas você sabe que isso é uma forma, agora como profissional, como professora, é a forma certa de você fazer? Porque você está mostrando para a criança que não é ruim ter dúvida. Que mesmo quando você não sabe, você pode ir procurar e descobrir. Entendeu? Então é um exemplo maravilhoso esse, na verdade. É, não sei, porque querendo ou não, eles já passaram no japonês, né? Eu já não consigo escrever tudo que eles escrevem, né? Falar posso, tanto que eu ainda falo, mas escrever ainda tá ficando mais difícil acompanhar eles. Então, quando chega na parte de Kanji, o Kokugo, no caso, seria a história do Japão, eu já me embanando muito, né? Eu deixo mais pra minha esposa resolver. Né? É, mas aí você acaba aprendendo um pouco, né? Mas querendo ou não, assim, se você falar assim, como é que é o acompanhamento das crianças com os pais, eu acho que é. Como eles têm muito dever de casa, muita tarefa, eu acho que a gente praticamente estuda junto com eles. É uma avaliação para acessar o que ficou na cabeça, o que saiu voando, né? Pode falar. Você teve alguma coisa assim que alguns dos seus filhos chegou para perguntar para você, que você descobriu que era uma coisa nova, que você não sabia que existia e você descobriu junto com eles? Descobrir o jeito de escrever. No caso, seria a ordem de escrever o Kakijun. Você aprendeu o Kakijun, é complicado mesmo. Tipo, eu escrevi de um jeito que sabia que estava certo e ele falou: não, tá errado. Então, aí você fica: será? Mano, isso daí é muito bom, velho. Todo jeito é meio louco, né? Porque você tá ensinando e ao mesmo tempo tá aprendendo. Você tá aprendendo, né? Interessante. Ah, deve ser realmente interessante. Deve ser, porque... Fora que também as atividades extracurriculares algumas, né? Tem atividades físicas. Como eu moro numa região montanhosa, a gente faz montanhismo aqui. Olha! Ah, que legal! Ah, beijo pro Renan Cereiro lá do Natureza. Ah, certeza! Um abração pra ele! Só que, tipo, ano passado teve uma escalada na montanha baixinha, né? Aí, ano que vem, meu filho vai começar a acampar. Que legal! Com crianças da idade dele. Ainda mais pelo fato do ano passado ter rolado, como você falou antes, a questão do Ombaxirá, né? Que tem toda essa questão próxima do lago, que eu vi que é vinculado às árvores, que são grandonas pra caceta, né? Isso. Tudo é relacionado bem à entidade natureza. Isso. É o caminho. Eu acho isso fantástico, velho, fantástico. O problema é que quando você tá com muita idade, você não consegue acompanhar. Não aguenta acompanhar. Você não tem a energia toda suficiente pra acompanhar os pequenos. Bom, fala a verdade, eu ainda tô bem, porque tem uns caras lá que tá 15 anos mais velho que eu e tem a mesma idade que eu. Esses daí estão passando mal. Oxe! Fala isso não, velho! Olha, a conversa tá uma delícia, assim, tá boa demais, mas infelizmente, otakus, otomes e similares, vamos parando a nossa conversa por aqui. Porque assim, o assunto em questão é assim, é gigantesco. É coisa demais pra gente falar sobre. A gente começou só com um resuminho, assim, uma base, um pouco de experiência. E a experiência do Murakami, né? Puts, assim, é aí que eu já ia chegar e falar, porra, Murakami, muito obrigado por ter participado com muito a gente. Muito obrigada mesmo. Ter trazido toda a sua experiência como pai de 4 crianças em idade escolar japonesa, porque foi inestimável, cara. Ah, eu que agradeço aí pela participação e desculpa alguma coisa aí. Ah, que isso, né? A gente vivendo e aprendendo. Gente. Opa! Olha, se você pegar o nosso episódio 7.2 de Kimi no Nawa e esse episódio foram os dois dos episódios do nosso querido Anime Sphere que eu tive mais mind blow possível. Nossa, achei que essa parte de cultura você também tivesse sido mais mind blow, velho. Então! Spoiler! É, karma, é que estamos chegando lá. Não, se bem que no caso de mitologia vai vir um pouco antes desse aqui, então não chega tanto. Mas assim, o caso da mitologia, eu já acompanhei um pouquinho, eu sabia um pouquinho, então eu não tive tanta explosão de cabeça. Eu li. Tô brincando. Mas enfim. É zoeira só. Bom, Murakami. Tem muita coisa que a gente tá falando. Pra mim já é meio que normal. Eu tô vivendo isso. Quando vocês perguntam, eu acho que dá aquele estado e falo. Ah, é diferente, né? Porque foi tanto tempo que eu tô aqui e já não tem mais aquela ideia. Pensamento ocidental, vamos dizer. Eu tô mais na... É que você tá. Oriental, né? É, você já tá mais acostumado com o modo de pensar e de raciocinar oriental. E a gente que vive o dia a dia ocidental, pra gente muitas vezes é um bum. Isso. Eu também acho que do contrário seria. Pra mim seria o contrário também. Se eu fosse pro Brasil agora, eu ia falar uma ideia realmente como é que tá as coisas. Eu acho que teria as mesmas reações. Ah, certeza. Cara. Na boa, espera, se você quiser voltar pro Japão pra visitar a negada, espera mais uns 5, 10 anos porque o treco tá russo. É, todos me falam isso. Mas enfim. Não, se for pra visitar, beleza. Você visita é diferente de ficar, né? É. Mas enfim, Murakami, como é que o pessoal faz pra te achar aí nas interwebs? Faz o seu jabá. Quem quiser colar uma ideia comigo, me encontra no Facebook, que seria Fábio Murakami, ou se não no Telegram, né? Seria FMM FM Huracan, tudo bom. Vai estar aí no post, eu acho. Eu vou passar pro Jorge que mais fácil. Beleza? Ou também, depois, se o Murakami quiser, tem nosso grupo lá do Telegram, né? Que é o telegram.me/animesphere. É isso? Animesphere. O grupo, o grupo do Telegram vale a pena, é legal lá. Oh. Eu gosto. Aqui. Pode ir lá, lá você vai encontrar bastante gente louca, isso sim. Não, somos todos saudáveis. Extremamente saudáveis, não somos loucos. Temos todos os nossos parafusos escondidos num potinho embaixo da cama, tá ótimo. Mas enfim, assim a gente chega ao final do nosso episódio. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, é só você comentar, dar a sua opinião. E assim, se você quer espalhar a palavra animesférica por aí, é só você pegar as mídias aí no post, no site ou no próprio Facebook. E como diz o pessoal lá do Los Ticos, se você não tá numa mídia social e ela não é principal, sai daí, seu sim, galera. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até, matar. Sayonara.